Bom, isso foi um termo de acordo muito importante para o Ministério Público, que já vinha sendo negociado desde o ano passado, do inquérito civil que foi instaurado pela doutora Natália, promotora de justiça de Lima Duarte, e que refletia muito a preocupação, tanto da promotoria de Lima Duarte, também da Coordenadoria Regional do Paraíba do Sul, com o Parque Estadual do Ibitipoca, que é hoje um dos parques mais visitados da América Latina, tem um ecossistema muito raro em termos até de mundo, e que precisava de uma maior atenção do IEF, que é o órgão gestor do parque. Então, nesse acordo, nós conseguimos algumas medidas que reputamos muito interessantes, como, por exemplo, um diagnóstico completo de todos os danos ambientais que existem hoje dentro da unidade de conservação, a criação de diversas medidas que vão ajudar a conservar o parque, como criar fluxo de visitantes, informativos que explicitam para o visitante quais as atrações estão dispostas estão para ser visitadas, quais são as áreas de risco, quais são os horários, informações básicas que o visitante tem que ter à mão para fazer uma visita em que ele possa aproveitar a beleza cênica do local, que ele possa ter uma experiência ambiental completa. E o principal, nós conseguimos diminuir, ao menos temporariamente, o número de visitantes diário, que era estipulado em 1.200 visitantes dias por portaria do IEF, e nós conseguimos, nesse acordo, passar para 600 visitantes dia, sendo que daqui a 180 dias a gente vai rever isso, o UFJF, em parceria com o Ministério Público, vai reatualizar o estudo que ele existe de capacidade de carga do parque e ver se esse número hoje ele é factível, se ele é correto ou se pode ser aumentado. Mas a partir de hoje passa a vigorar a nova número de visitantes diários em 600. Isso foi muito importante porque a gente entendia, era uma coisa bem fática, a gente conseguia ver empiricamente que o 1.200 visitantes dia causava um tumulto muito grande na unidade de conservação e causava danos ambientais. E outro ponto muito importante foi a portaria eletrônica, que eu acho que foi um avanço significativo em unidades de conservação estaduais, que a gente vai estabelecer uma portaria eletrônica com venda de ingressos online pela internet, em que a pessoa pode comprar antes, escolher a data que ela quer, comprar o seu ingresso, chegar lá só com o ingresso que vai passar no código de barra, e a gente vai saber efetivamente quantas pessoas entraram, né? Não é mais manual. Isso dá um controle muito grande, tanto do valor financeiro arrecadado, quanto do número efetivo de visitantes que estão dentro da unidade de conservação. Então, é um acordo que, no geral, ele gera um ganho imensurável para a unidade de conservação e para a comunidade que vive no entorno do parque.